jubilam teus filhos no calor que encerra o amor a esta terra. Ó Francisco Beltrão. 5 horas e 30 minutos, bom dia. Neste horário, a Sociedade Rádio Princesa Limitada, ondas médias na frequência 930 kHz, inicia suas atividades radiofônicas referente ao dia 1º de outubro de 2021. Desejamos a todos um bom dia e uma ótima sintonia. Rejubilam teus filhos no calor que encerra o amor a esta terra. Rádio Princesa AM, ZYJ 235, 930 kHz, transmitindo de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, Princesa. 531. Vem aí. Mais um programa com padrão Princesa de qualidade. Princesa de qualidade. Princesa M. 930. Está começando agora na Rádio Princesa, programa Terra Sertaneja, o melhor do sertanejo raiz nacional. Vai começar, preste atenção. Programa Terra Sertaneja, apresentação Rodrigo Pereira. Horas 32 minutos, bom dia meu povo, bom dia minha gente amiga, iniciando mais um Terra Sertaneja aqui nos 930 da Rádio Princesa AM de Francisco Beltrão, Paraná, uma emissora do Sistema Zelesc de Comunicação, na coordenação Adir e Agostinho, apresentação desse amigo de vocês, Rodrigo Pereira. Vamos juntos até as 7h30 da manhã com o melhor do sertanejo raiz, músicas gaúchas e bandas. Eu gosto muito quando chego aqui, já tem mensagem pra mim ler. Isso é bom demais, hein? É, você pode mandar 35242676, liga pra mim ou ainda 99171936, ou é o WhatsApp da Princesa. Esse povo amigo que acorda cedinho e já manda recado pra nós, nos indicando que não estamos sozinhos, graças a Deus. Obrigado pela companhia de cada um de vocês que acorda cedinho, né? Alô, Miguel, o pessoal do Novo Mundo. Miguel, cantor, velho, por demais, né? Violeiro e outros guitarras. Obrigado, Miguel, pela companhia. Ah, e ele já pediu um modão aqui. Meu Deus do céu, já vou procurar pra ti aí, meu. Muito obrigado pela sintonia, viu, Miguel? Isso faz com que a gente trabalhe melhor, hein? Que maravilha. Vilmar lá do Assentamento Missões, obrigado pela companhia. Gilson Reis, bom dia, Rodrigo. Estamos indo para Joinville, tiraram as férias no litoral. Desejo a todos um bom final de semana. Aos amigos e ouvintes, especial a Tereza Estrapazon e a Maria Brito, a Maria Madalena, Valdomiro e Jussara Borba, enfim, todos queridos. Ah, Gilson tá viajando então, né? Dando uma carona pra nós. Eita coisa boa. Obrigado pela companhia, viu, Gilson? Gilson que foi titular da programação durante mais de seis anos, né? Isso é bom demais. Obrigado pela companhia, que Deus abençoe e tenha uma ótima viagem aí, tá bom? Pessoal do Assentamento Missões, né? O Vilmar lá. Obrigado pela companhia. Já temos que iniciar a programação com um chumbo de mata-pato. Vem chegando Moreno e Moreninho. Vamos reunir a peãozada pra atravessar o sertão de Mato Grosso. Acesse. Rádio Princesa AM na internet. www.celesc.com.br